ela surge do nada, se senta, pede mais uma, inicia a jogada. Só que o jogador que se preza sabe a hora. Eu quero resistir e ela uma foto lá fora. Se atira sem piedade, a intenção no momento. Tento ser forte, pois a carne eu sei que é fraca mesmo. Se acreditasse em cada uma que me chama, se defama atrás de grana. Apela dizendo que ama. Vai ver se não tivesse sido assim tão claro. Se no escuro de boné eu ia ser notado. Se a questão é eu ou se é meu cargo. E por acaso eu nascesse com o mic desligado. Se a nota não fosse questão do desempenho, fosse pelo pano mais louco no bolso que tem. Se fosse eu, só eu, em meio gritando a milhão, elas olhariam pra mim ou pro mano de mic na mão. Sei bem como eu fugir da lama traiçoeira. Sei bem como eu fugir desse papo de besteira. Areia, ditado de taverna verdadeira, em rio que tem piranha, jacaré, nada sem carteira. Na espreita do camarote ela me ganha. Jogo sem meio termo, ou cê bate ou apanha. Ela armou o bote, mas pensou que eu não vi. Só espera a hora certa enquanto acende outro free. Aborda com palavras doces promissora. Hoje é nós meu preto, você sua a noite toda. No meu ouvido falava predadora. No meu ombro pingando o veneno do canto da boca. Se eu me deixasse levar pela devassa, como seria a hora que eu chegasse em casa e visse acordada a mina que fecha comigo, me esperando e eu pensando, pô, dei vacilo contigo. Dessa vez foi foda, me deixou de saia justa, bem mais justa do que essa que ela usa. Se levantou, foi até o banheiro bom, cheiro de perfume no ar, retocando o batom. Voltou pra mesa com as armas carregadas, eu sou o alvo que pretende dispará-las. Outro parceiro do meu lado deu um papo amigo, queria poder ajudar, mas agora é contigo. Jogo sem meio termo, pensei em consumir, tomei postura idiotice, deu minha hora, vou aí.